7, chamador, centro Recife, 126, decimal 0, secundário 128, decimal 8. Palácio 0, vento 070 graus, 07 nós. Obrigado, Roger. Para o 350 na Fuca Aracaju, poderíamos atuar direto Aracaju? Estamos atuando direto Jamo, Fuca 9073. Ok, direto Jamo, 9073, obrigado. do Romeu Fox 018. Sua 235, limite esperar o passamento de voo 012. Controle Salvador, a quarta ponte. Até o voo 2204 para você. Geral 9982, chama agora o centro de Recife, 125 decimal 4, secundário 126 decimal 8. Pelo Serra Lima, autorizado por Deus para a posse do tráfico com o Delta Mike no ponto passando em voo 035. Thank you. 2209. Vamos ver se tem uma medida para 2 ali no lado. descendo 009. Tá ligado, Suíça, 0070 graus, 179. Livre pouso, zona 0-7. Capacidade de suprimento, liga para a velocidade da aproximação, retorno de estabilidade. Autorizado, sessão na 0, 0070 graus, 08 graus. Pouso autorizado, 0073. Informação 0, Delta 070 grau, 049. Leda.